Então, para 15006, que é legal no 013. Controle Salvador, Gol 2067. Gol 2067, contato com a data de colagem, que vai vir a saída São Bruno, transição módica para o 3340. Salvador, transição módica 340, 2067. O Zulu decola os 19, chama agora o controle 1218, Lima Aquilo Zulu. 1208, Lima Aquilo Zulu. carro autorizado já tiver de petroleiro. Controle 1, 2, 0, Bati a prova até 2000, chama controle 208, confere 2763. Então, vai manter o farol de Itapuã? aéreo, os cúmplices têm condições de aumentar a razão de subida até o funcionamento do nível 100. Tudo que trata no, na mesma saída é o Charlie 402, passando o nível 065, com subida para o 100. Negativo, alvo 2, 7. Cliente. Mantenha a base de fundo, 2, 7. Alvo 2, 7. Papa Romeu, novembro, Romeu Golf. Correção, Hotel Romeu Golf. Mantenha a sua resposta. Eu terá o seu reporte do João Contato de Rio. Avião 4207, com identificação, gostaria de chegar a ponte para a Rádio O 230 decola aos 32. Chega agora o controle 1208. Controle 208 com 1230, pelo ano, obrigado. Para 2733, curva esquerda para o 2530, início radial 2800. Lágio, vento 1010 graus, 159. Atlântico no posto, vai ser no vai ser do final lá do centro. Possível, eu gostei de voação, vou colher daqui. 3630, prossiga com 360, com curva pela direita, 2733. Bandeira 733, 390, com curva pela direita. Thank you. 7733, informo o tráfego. 320 da TAM, passando marca 2-0 no momento, utilizado pouso de pistola 0. Ao entender está a perna do vento, mantém a mesma aguardando para girar base. 736, sente o tráfego, ainda não visual, está mantendo a perna do vento, aguardando para girar base. Pulsa 3740, Charlie 208, vai postar agora 1.000 pés na perna do vento, irá manter a mesma sua esquerda, não interfere. Autorizado base, puxando zero, guardando autorização de toque emitida. 2733 base, está guardando autorização para toque emitida. Como o tráfego com o cara, com o Charlie 208 da Força Aérea, tocando 733, socorrendo MTU 56. Na presente, curve à esquerda. Terra do Y0 no meu pai. Aguarde para o trabalho. 733, curva à esquerda, que está esperando o verso. O 3198. A nave agora está livrando o eixo. Seguindo o meu pai, terra do Y0. Autorizado pouso de Y0, vento 100 graus, 14 nós. decolagem. Mantenha plantão campanismo 0.7. Sária 2733, socorre meteu 02. Curve à esquerda, perna do meio da pista, 1-0, rebaixa mesmo. 2733, através de curva à esquerda, toque perna do reto. O local de treinamento e o reporte sobre a área. 0140, forma o tráfego. Charlie 208, da Fosélia. Mandei no perna do vento da pista no 01 e o pé da sua esquerda. Autorizado da colagem, pista no 0, vento 090 graus, 15 graus. Poxa, é 0140, tá falado ao 05, chama e controle 120, mesmo ao 8, bombou. 08, mas é 140. Thank you. localizado perto do vento da pista 1-0, é forte e pronto para vir abaixo. Terra do vento pela esquerda, pista 1-0, Força Aérea 2736, força para girar base. Bom dia, Super 2, deixa para 4.7, vou dar 0.3, continua a escuta do PC. 1-0, pela esquerda, 1.000 pés, autorizado a decolagem, pista 1-0, pista 0, 0 graus, 1-4. obrigado, reporte de sobrecarga. Eu estou fazendo a casa.